pode ser que venham lutar, mas Ele nos dá vitória. Com Jesus tá tudo certo, tudo bem. Com Jesus é bom demais. Aleluia, aleluia. Abra minha boca pra dizer. Eu sou o vencedor.